3.1.2.3 Google Cloud Natural Language API. O Google Cloud oferece serviços para processamento de linguagem natural, incluindo análise de sentimentos, extração de entidades e sintaxe, código 3. Embora não seja focado na geração de texto, é uma ferramenta poderosa para manipulação e compreensão de linguagem. Características: análise de sentimento em textos. Reconhecimento de entidades nomeadas, pessoas, lugares, organizações. Análise sintática e categorização de conteúdo. No código 3 que temos aqui, somos apresentados a um fragmento de código Python que demonstra uma aplicação prática da inteligência artificial, mais especificamente da área de processamento de linguagem natural, ou PLN. O que vemos é um exemplo de como podemos usar ferramentas como a Google Cloud Natural Language API para entender a emoção ou o sentimento por trás de um texto. Imagine que você queira saber se as pessoas estão reagindo positivamente ou negativamente a um novo produto que sua empresa lançou. Analisar manualmente milhares de comentários seria exaustivo, certo? É aí que entra a análise de sentimentos. O código que vemos aqui automatiza esse processo. Primeiramente, o código importa a biblioteca necessária para se conectar à API do Google. Em seguida, define um texto. Neste caso, a frase "A inovação tecnológica é essencial para o progresso da sociedade". A API, então, examina esse texto e atribui dois valores importantes, o score e a magnitude. O score indica se o texto é predominantemente positivo, negativo ou neutro, variando de -1 a 1. Um valor próximo de 1 indica um sentimento muito positivo, próximo de -1, um sentimento muito negativo e próximo de 0, um sentimento neutro. Já a magnitude mede a intensidade emocional do texto, independentemente de ser positiva ou negativa. Um texto com alta magnitude indica que ele expressa emoções fortes, enquanto um texto com baixa magnitude é mais factual e menos emocional. Em resumo, este código demonstra como a análise de sentimentos, impulsionada pela inteligência artificial, pode ser utilizada para extrair informações valiosas de textos, permitindo que empresas e pesquisadores compreendam melhor a opinião pública, monitorar a reputação de marcas e até mesmo identificar tendências em redes sociais. É uma ferramenta poderosa para transformar dados textuais em insights acionáveis. Aplicações: monitoramento de opiniões em redes sociais, análise de feedbacks de clientes, classificação de documentos.